amigos quer saber por que que a gente não se deixa. Porque foi você que abandonei minha cerveja. Não adianta eu conhecer a sua tara. Só entre nós ser muita coisa em segredo. André CDs, o moral de Bicoara.